Maria Dolice se me disse, é conceito, respeito, denúncia, ninguém resiste. A voz que não se cala nem na bala chegou pra trincar. Calamidade pública, som de periferia. É que não é patifa. Maria Dolice se me disse, é conceito, respeito, denúncia, ninguém resiste. A voz que não se cala nem na bala chegou pra trincar. Calamidade pública, som de periferia. Rainha, dá licença aqui, parceiro, na moral não esquenta. Rap nacional, vários mano representa. Não importa o lugar, união pra somar, saber chegar, respeitar, valorizar. Vamos que vamos, liga as minas, mano. No som de ladrão é como transformar lágrimas em canção. Treme o chão, quem viveu lembrou, trincou, eu sei, não esquece. Os mano que favorece, o rap cresce, humilde agradece a Deus que tá lá em cima. O som da nossa rima, conceitos que fazem a gente dar volta por cima. Se a parceria é forte, então segue adiante na procedência. Explosão, hip hop, o rap é consciência. Sabedoria é o lema, me disse o crime valeu a pena. Sem perceber, não vê que o sistema os condena. Presídio ou a morte, assim se resume o crime. Sabedoria de rua, suborno, falso regime. Maliciosos de cinza circulam na favela. Se eles te pegam na noite, abusam do poder. Por muitas vezes destruir os sonhos de uma vida inteira. Se passa o dia, as viaturas sobem e desce a ladeira em plena segunda-feira. Ou seja, qualquer dia o mal tá solto nas ruas das periferias. Todo cuidado é pouco, tão pouco vale uma vida aqui. Para viver tem que saber entrar e sair. É que não é patifaria, Dolice disse, me disse. É conceito, respeito, denúncia, ninguém resiste. A voz que não se cala nem na bala chegou pra trincar. Calamidade pública, som de periferia. É que não é patifaria, Dolice disse, me disse. É conceito, respeito, denúncia, ninguém resiste. A voz que não se cala nem na bala chegou pra trincar. Calamidade pública, som de periferia. Hoje na rua dilema, vagabundo armando esquema. Por mim tanto faz, pode ser sem problema. Não esquenta quem não se ausenta, se apresenta. Indiferença traz desacerto, só decadência. No gueto, conceito, prevalece o respeito. Caso contrário, fica estreito, é forte o efeito. Veneno é o baque, um corpo é meio sangue. É só destaque, é o preço pago. Severa lei do cão é inevitável. Na rua, viatura, tortura. Na viela escura, loucura, fissura. Juventude sem estrutura. Não sirvo crime, não vá de embalo. Pra morrer basta um estalo, eu não me calo. Falo, relato, não é cinema, é fato. Retrato insensato, a única certeza que pilantra é mate. Jesus é luz, é fortaleza. Problemas quem não tem, porém com que vem não me assusto. Ser bom é fácil, né mano, difícil é ser justo. Lúcido louco, sofredor no sufoco. Pro sistema é pouco, ver meus irmãos no esgoto. Chegada nojo, politicagem, ladruagem, o pobre na mesmice. Rap não é patifaria, tolice, disse me disse. É manifesto, atitude pelo certo, corre atrás. Se tem saúde, o resto é resto e Deus é mais. Mas muitos nem, ó, vai e vem. Treteu sem gera sequela, lei da favela não é novela. Não pode dar goela, nos foi, já era, então não espera. Vamos nessa, tenha pressa, o que interessa é nossa cultura original. Rap nacional, tô firme na luta, escuta louca e veja só. A união faz a conexão do entorno, a planaltina, do sobrado a expansão. Rap é o som, se Deus deu dons, me aqui vim pra somar de fato. Contrariando o sistema, os vermes, os ratos. Se o rap é o som, se Deus deu dons, me aqui vim pra somar de fato. Contrariando o sistema, os vermes, os ratos. Rap não é patifaria, Dolice disse, me disse. É conceito, respeito, denúncia, ninguém resiste. A voz que não se cala nem na bala chegou pra trincar. Calamidade pública, som de periferia. Rap não é patifaria, Dolice disse, me disse. É conceito, respeito, denúncia, ninguém resiste. A voz que não se cala nem na bala chegou pra trincar. Calamidade pública, som de periferia. Rapaziada da área, ninguém é fã de canalha. Mercância, esquema, o cheiro é forte. Fragrância, produto do mundo obscuro. Risco, poço, abismo, vida sem futuro. Subúrbio, reduto, maluco, drogado, armado, virado. Se liga no fato, por isso o relato. Não é por acaso, baralho marcado, universo macabro. Tiro ecoa, moleque de boa. Não passa dos 15, já vi muito disso. Destino previsto, a rua é um livro. Eu fiz já revista, um corpo caído, furado, fudido. Quem foi que não viu? Quem foi que não viu? Quem foi que não viu? Rap não é patifaria, Dolice disse, me disse. É conceito, respeito, denúncia, ninguém resiste. A voz que não se cala nem na bala chegou pra trincar. Calamidade pública, som de periferia. Rap não é patifaria, Dolice disse, me disse. É conceito, respeito, denúncia, ninguém resiste. A voz que não se cala nem na bala chegou pra trincar. Calamidade pública, som de periferia.